Estamos aqui com o Hermano. É, e Charlie Chaplin escreveu o roteiro de O Curioso Caso de Benjamin Button. Com o Matheus. E tchau, Bidone. E com o Jefferson. Minha religião não permite que eu veja filmes baseados em games. Com mais um MagafoCast. MagafoCast. Então, sexta edição do MagafoCast no ar. E a gente tem que se retratar com os nossos parceiros, né, cara? A gente abre a. Exatamente, quem? É um membro do nosso staff, não tem tanto jeito assim, né, cara? De lidar com os parceiros, né, cara? Matheus, o que você tem a dizer em sua defesa? Foi apenas um comentário técnico. Cara, seis páginas do teu Orkut falando mal dos outros, cara. Como que tu fez isso, moleque? Que vergonha, cara. O LM deve estar envergonhado agora. O que, que tua mãe ia achar disso? Deixa eu perguntar ela. Não, falando dos nossos parceiros do Google Podcast, né? Entre aí, eu vou colocar o link no post, porque você nunca vai pensar o que eu estou escrevendo e digitar na sua URL. Eu vou deixar o link. E o que eu gostei foi dos tocos, não dos toscos. Pô, cara, que história foi essa, cara? Que isso? É, cara, que isso ali? A gente acha vocês legais, tá bom? Eu até brincava de Power Ranger quando criança. Então, cara, vai rolar o... Pois é, já tava ajeitando as coisas lá com o LM. A gente vai gravar com eles provavelmente em janeiro. Dois da gente vai lá gravar com eles. A gente vai viajar pra onde, cara? A gente vai viajar pra grande rede da internet. É porque tu fala aí, a gente vai lá pra gravar isso na casa de Hermano, né, cara? Vamos mudar de estúdio, né, cara? Pois é. O M2, vamos para o Magafo 2. As caixinhas de ovo aqui já estão estragadas, já estão fedendo. Então... Esqueci de tirar o ovo da caixinha. São detalhes. Aí caiu no chão, já viu, né? É, cara, então isso aqui é só pra gente pedir desculpas, né? Matheus pedir desculpas pela sacanagem que ele fez. Matheus fica falando mal dos parceiros. Depois não tem um link do MagafoCast em lugar nenhum, não sabe por quê. Eu quero ver, os caras nem repararam nisso, estão nem ligando. É, mentira. E pra irmã também pedir desculpas pelo equívoco dele chamar os caras de toscos. Eu chamei os caras de toscos. Eu falei que eu gosto do podcast dos tocos, cara. Tá bom, cara, tudo bem, entende. Eu não tenho tanto problema de dicção, assim. Na sexta edição do MagafoCast, a gente vai falar de filmes baseados em jogos. É, nós temos o pioneiro nessa área, né, cara? O clássico dos anos 90. Pô, Super Mario Bros., o pior filme da década, com certeza. Pô, cara, eu tenho flashes desse filme na minha cabeça, mas eu não lembro da história. Era um mundo medieval pós-apocalíptico, não? É, acho que não, cara. Passava tipo mais ou menos não, na nossa. Não, acho que o bagulho era... mundo, acho que era um mundo futuro pós-apocalíptico. Um troço assim estranho. Acho que era coisa tipo Nova York dos anos 80 mesmo, cara. Uma porra bem ruim mesmo. Eu sempre tenho a impressão que é um cyberpunk muito louco, dos cabelo pintado. É um com cyberpunk, sim. Futurista. Eu lembro da botinha, pô. É, com a botinha. É. Duas coisas que eu sempre lembro desse filme: a botinha, a cena do elevador cheio de monstro estranho, e um carrinho de bebê com um ovo, cara. Cara, eu também lembro desse carrinho. Não, qual era do carrinho de bebê, né? Pô, isso aí marcou na Era o Yoshi. Era o Yoshi, cara. Depois ele aparece. O Yoshi aparece nesse filme? Aparece, como um dinossauro mesmo. Nossa, tá, cara. É bem pior do que eu imaginava, cara. Esse filme, assim, ele tem a fórmula pra dar errado. E deu errado. Mas, pô, cara, sei lá, se eu fosse um cadinho mais velho na época, eu acho que ia ficar maluco querendo ver esse filme. É, cara, porque, com certeza. Ó, o protagonista do filme é inglês. O primeiro passo pro filme dar errado. O segundo passo, cara, é que o primeiro ator coadjuvante é um latino, cara. Sem preconceito. O Luigi é um latino? É um colombiano. É por causa incrível. Pô, cara, mas o Mario devia ser italiano, né? Porque não botaram dois italianos. Que droga. Tá, e o Luigi? No jogo, qual a nacionalidade dele? Italiano também? Pô, um é Mario. Um é Mario e outro é Luigi, cara. Sou italiano. Mas por que um colombiano, cara? Não tem nada a ver com nada. Puta merda. O filme deu muito errado. Nos Estados Unidos foi um fracasso foda. Prejuízo de 20 milhões. Foi tão ruim, mas tão ruim, que aqui no Brasil ele veio direto pra Sessão da Tarde. Ai, cara. Tem que ter talento pra vir direto pra Sessão da Tarde, cara. Mas que injusto. E se for pensar em fazer um filme de um jogo, cara, Mario seria um dos últimos a fazer isso, cara. Não tem história nenhuma pra um filme. Aham. Cara, não aparece nem a princesinha no filme, né? Acho que aparece sim. Não, cara. Acho que tem uma mulher. Como não? Ela aparece sequestrada, ou coisa assim, história clássica. Ah, tá. Tem o copo, o browser? É, apesar de ser um cara com cabelo estranho, mas não ser a tartaruga que nem seria o personagem. Ele representava. Essa história dele representava no colo. Com certeza não. Horrível. Eu acho que quem fez esse filme aí ficou fadado ao fracasso, cara. Porque o diretor dessa porra, eu acho que não tem nem artigo na Wikipédia falando dele. Nem na enciclopédia, o que pior, né? Pô, aí não, aí realmente ele não existe. O colombiano em inglês, o Erever lá, morreram, provavelmente, cara. Ou estão se drogando e se prostituindo, né? Eu tô lendo aqui, um dia a gente vai tomar um processo, né? Cara, eu tô olhando aqui o nome do... Sabe qual é o nome do colombiano? John. Ah, não, cara. Mas ele tem um sobrenome ótimo. Leguziano. John Leguziano. Tem um sobrenome italiano. Nossa senhora. Caramba. É, deve ser. Deve ter descendente. Um é, cara... deve ser contratado o cara achando que era italiano. Aí descobriu colombiano. O cara é um colombiano. O cara é um colombiano. Paga pau de americano, porque o nome dele é John. Com sobrenome italiano falsificado, velho. Qual é o seu problema de pessoas com nome de outra nacionalidade, cara? Alguma que coisa. Você mora da onde, meu querido? Então é. Teu nome é espanhol? Tu lembra o nome dele, né? É verdade. Que prazer, já sou estranho, cara. Desculpa, cara, eu não queria ofender a sua raça. Tá bom? Ah, de seres humanos, né? Epic feio. Saindo de 93 com o grande Super Mario, vamos para outro grande fracasso, o Street Fighter. Não, grande fracasso, né, cara? Não precisa falar que todos eles foram. Né? É verdade. Bota um parênteses aí no Tomb Raider e o resto. É, o resto tudo foi fracasso. Mas tipo, Street Fighter todo mundo lembra, é o jogo mais fodástico de fliperama na época. Pô, quem nunca deu aquele especialzinho com a Akuma? Três pra frente, o soco chute, o soco forte e o soco fraco. Eu nunca dei esse especial, cara. Nunca. Não, mas eu falo, cara, eu nunca dei especial nenhum, eu nunca consegui. Cara, aquele que a tela fica, a tela some, aparece aquelas letrinhas, a Akuma. Sinceramente, eu não lembro das ordens, cara. Tem muito tempo que eu não jogo. Devia ser muito maneiro especial, pena que eu nunca dei. Porra, é maneiro mesmo. É, mas... Agora do filme, cara, eu não lembro muito bem, não. Cara, eu lembro, tem o... Como é que é o nome da tua, cara? O Van Damme. O Van Damme, é. Na época que o espacate era moda. É. Não tem espacate nesse filme, né? Claro. Claro, que pergunta. Não, ele era o Kyle, né? Não, mas esse filme tinha um Bison, não tinha? Tá, tem o Bison. Ele ficava numa ilha, tinha um carro. O Bison é aquele cara com aquele olho arregalado, que se é o nome da... Pô, não tô lembrando o nome de ator nenhum. Cara, eu acho que esse daí também foi um fracasso foda. Tipo, no primeiro fim de semana arrecadou coisa de 2 milhões. Aí também veio pro Brasil pra sessão de sábado. Também não foi lançado aqui no cinema, não. Então, mas o filme é ruim, mas eu gostava do filme, cara. Eu era uma criança, até comprei a fita. Assim, cara, esse, cara, ele é um ruim que até com um pouquinho de esforço podia ser bom. Não, mas cara, mas na é... época nem tava tão mal. É, cara, eu acho que não é podre, é só ruim, né? É, isso é só ruim. Em comparação ao Mario, ele até é razoável. Não, em comparação ao Mario, se eu fizer um filme, ele fica razoável. Agora pra Double Dragon. Foi, esse filme... Tá meio a sessão da tarde. A única coisa que ele fez de importante pra mim, cara, é que o T-1000 do Exterminador do Futuro 2 estava nele, cara. É, eu nunca vi o filme, só joguei o jogo. Cara, o filme nem é tão ruim assim, cara, mas eu nunca joguei o jogo pra comparar a história. Cara, o filme é bem tosquinho mesmo, né? Aqueles dois molequinhos, né? É. É aquele filme de sessão da tarde. Tá chovendo, o filme foi de sessão da tarde. É, o filme é classicão mesmo. Eu só joguei essa parada no Game Boy. Eu nunca joguei o Truzão mesmo. Esse final. É, o Truzão joguei no emulador. Esse filme também deu um prejuízo foda pro estúdio. Mas aí, cara, olha a salvação do estúdio. Mandou o filme pra América do Sul e fez algum sucesso. É, cara, é o lixo cultural. Não, mas foi o que eu já havia dito com o Renan. Fez um sucesso, porque veio pra sessão da tarde. No Sapor não passou no cinema aqui. Tipo, esse filme é de 94, né? Ele teve chegado aqui em 97 e feito o maior sucesso, cara. Defina o meu sucesso, cara. Não, não foi. As criancinhas, né? Ah, eu vi um filme legal de sessão da tarde. Cara, eu também. Foi sucesso, cara. Nos Estados Unidos não foi nem isso, cara. É, mas lá, cara, pô, se o filme vai mal no cinema, tu não vai querer ver ele na televisão. Your destiny. Flawless victory. Agora, musiquinha no fundo, Mortal Kombat. Flawless victory. Essa música sempre me dá vontade de cair na porrada com alguém, embora eu seja um merda. Porra, cara, mas porra, não dá vontade, cara. Dá vontade mesmo, cara. E o legal do Mortal Kombat é que todo mundo já morreu. Eu já matei você no Mortal Kombat. E todo mundo já voltou 1 milhão de vezes, né? Aquele cara que tem uma bacia na cabeça, sei lá qual é o nome que dele. Que vira um raio. É, esse cara aí. Puta que pariu. Todo dia ele aparece no Mortal Kombat. Não, aquele cara é o mais merda de todos, né, cara? Uhum. Sempre tira uma onda, fala, nunca faz nada. Eu sou o Cyber Ancião, mas... É. Eu sou merda. Tecnicamente, esse filme aí, acho que até teve bastante coisa pra dar certo. Mas teve mais de um filme do Mortal Kombat, não teve? Teve dois, teve. Teve até uma série do Mortal Kombat, vocês lembram? Passava na Warner? Não, cara. E a série não tinha nada a ver com nada, cara. Mas cara, qualquer coisa que envolva Mortal Kombat, eu confundo. Até no jogo mesmo, Mortal Kombat 1 com 2, eu confundo os personagens, confundo a história. Cara, eu não sabia nem que tinha diferença. Mas Mortal Kombat é Mortal Kombat, cara. Não tem... É uma franquia como um todo, né? Não tem partes. Cara, esse filme tinha o Christopher Lambert, né? Que era bem razoável pra época. E tinha um diretor, cara, que o cara fez o filme, aí depois ele saiu, ficou 10 anos de recluso e voltou pro Resident Evil, cara. Eu tô me sentindo mal, tem que lembrar o nome dos personagens do Mortal Kombat. Tem lá a Kitana, que é a eu mulher sei que do... O Christopher Lambert é o cara de cabelo branco, o Deus do Trovão lá. É, esse aí eu esqueci o nome de vez. Raider. É a Raider, isso aí. Aí tem aquele cara que usa uma roupa de molequinho, um boné virado pro lado. Strider, sei lá. Strider. Tem, acho que o Sub-Zero, não é? Tem o Sub-Zero. O Sub-Zero. O Scorpion. Acho que esse cara só tem uma fala, né, cara? Ele não fala, cara. Fala dele. É engraçado, cara, que o ator era assim, razoavelmente respeitado. Não merecia fazer um papel tão ridículo. Aí a voz que botaram era a voz que tava no jogo, cara. Tipo, dublaram ele até até pros Estados Unidos. Caraca, cara. que bom, hein? Pô, tadinho esse cara, hein? Tinha um popstar também. Acho que era o Kane, sei lá. Não, esse aí que eu tô falando que é o cara que usa um boné virado pro lado, não é? Ah, é? Um cara que usa uma roupa azul. Tem, esse aí eu que lembro. Que é o pop... É, e tem o negão lá, com os braços de aço. Acho que é o... Negão só do momento. É o Jax. E tem a... Acho que é Sônia, a loura. É a Sônia. Isso. A gente não precisa contar a história, nem nada desse filme, todo mundo já sabe. Aí teve o... Eu não sei não, cara, quanta história. Esse foi razoável, de 95. Tão razoável que deu... Sequência, teve uma sequência de 97. Eu acho que os dois eram uma merda. É, tanto que eu confundo a história, como eu já disse. Mas o de 97, cara, o chamariz do filme, que era o Christopher Lambert, que era o ator mais importante, o Ryder, ele nem quis participar. Ele disse que não, a vida dele não era no Mortal Kombat. Não é aquilo, né? Antes de ir pra 2000, acho que em 2000 teve também Final Fantasy. É verdade. Ah, é verdade. O Gaia, não sei das contas. É, aquele horrível. Isso sempre me confundiu, cara. Porra, a merda de um CG lá bem doido, que é o filme. Um negócio meio futurista. E eu achava que era fantasia medieval, tá? Tinha o Final Fantasy era uma fantasia medieval. Tem os veículos, as armas, as coisas mais estranhas. Mas, pô, tu via que era um negócio meio arcaico, rústico. Eu acho. O filme era... futurista. Que o filme foi lançado na época errada. Acho que precisa de mais tecnologia pra ser um troço bom, mas muito bom. Não, tipo, a qualidade do filme não é ruim, não. É boa. Eu acho até hoje impecável. A merda é a história mesmo, cara. Final Fantasy se passa nesse mundo alternativo. Já o do filme se passa na Terra mesmo no futuro, cara. Aham, horrível. Com uma invasão alienígena meio estranha. Não tem nada a ver. Qual era dos caras, né, cara? Ah, tem um roteiro aqui. Ah, vamos vender isso como? Ah, Final Fantasy tem que fazer um filme. Ah, bota o nome do Final Fantasy. Sabe o que eu acho uma freguês? Sabe o que eu acho que rolou? Eles iam fazer um filme, usar essa tecnologia, fazer um teste, aproveitar numa franquia já grande, que ia atrair algum número de fãs e foi, vendo o que dava. Eu acho que esse filme nem... Tanto que rendeu o Adventure Child depois, com o Cloud, o Sephiroth, a porra toda. Porque, tipo, esse filme não é tão ruim. O que estraga nele é exatamente o nome. Tu vai ver pensando que é Final Fantasy e tá vendo uma merda danada. Bom, mais um filme que eu não vi, um jogo que eu não joguei, de 2001, Tomb Raider, cara. 274 milhões. De filmes baseados em games, é o mais bem sucedido. É. Já começa pelo elenco, né? Tem a Angelina Jolie e já melhora muito. Começa com a Angelina Jolie, né, cara? Não, começa pelo background da Lara Croft, né, cara? Tem uma porrada de nerd que babava na Lara. É, cara, literalmente babava, né? Exatamente esse sentido. Mas é bem melhor babar pela... Pelo amor de Deus, né? Ela tinha quadrada, cara, eu já falei isso. Ela nos gráficos mais novos dela é redondinha. Mas... tá jogando muito isso, hein, cara. Pior que eu nem gosto do jogo, cara. Cara, mas o negócio. Um jogo desse. Um jogo onde tem uma mulher com dois seios gigantes balançando é uma coisa atrativa, né? Mas eu acho que além de normal por aí, cara. Dois seios balançando é uma coisa atrativa, não importa como. Além de ter uma gostosa, cara. Acho que o investimento em efeito, assim, produção, foi até razoável. O filme foi bem feito. Eu joguei um dos Tomb Raiders, não sei qual, não tenho a menor ideia de qual, e vi o primeiro filme, mas... Pra mim, os dois passam batido. E eles também fez... O segundo filme também é bem razoável, parece. Segue a mesma linha do 1. Eles mexem com os lances antigos, assim, medievais. Não é exatamente essa palavra que eu quero. No segundo, eles mexem com a... Não, cara, no segundo eles mexem... Coisas assim, místicas, míticas. É, no primeiro, eles mexem com os Illuminati. E no segundo, com a Caixa de Pandora. Ah, tá. Meu Deus, então eu vi o segundo, não o primeiro. Em qual filme que aparece o Dan Brown? Apesar desse filme ter sido mais bem sucedido, o seguinte a ele, que tá aqui na nossa lista, foi o que teve mais continuações, né, cara? O Resident Evil. Pois é. Foi 45. O Resident Evil não é mais bem sucedido do que o Tomb Raider? Se for somar todos, eu acho que deve dar metade do que o Tomb Raider. Não, tô brincando. Se for somar todos, eu acho que deve dar. Deve até ultrapassar. Mas, porra, precisou de 47 filmes pra dar o que o Tomb Raider deu? 47, tá maluco? 4 filmes e uma CG, porra. O Resident eu vou defender. Eu gosto do... Tirando o 3, que é uma desgraça completa, 1 e 2 dá pra se divertir de verdade. Cara, sinceramente, nunca vi 2, não sei porquê. Mas o 1 é maneiro, cara. O ruim é que aquele personagem principal não existe no, na história do jogo. É, isso que você sente falta, não tem essa identificação com o jogo. E... Mas o ambiente, o filme em si, não é ruim, não. O 2 eu ainda achei melhor do que o 1. O casting dele tem alguém mais ou menos? Tem a Michelle Rodrigues. É verdade, no primeiro filme. Uhum. Michelle Rodrigues é aquela que é bem macho. É, exatamente, que faz parte. Ah, isso aí. Ah, ela é o que? A Ana Lucia do Lost? Ana Lucia do Lost, é, exatamente. Ah, cara, não, então esse filme tem potencial, pô. Cara, Ana Lucia, ela. É, o Sawyer não come ela, ela come o Sawyer. Ela é mais macho que o Sawyer. Pô, meu preconceito pelo Resident Evil tá acabando aqui. Ah, então, no assunto Resident, no 3, cara, o mundo inteiro tá dominado pelo vírus, não tem nada a ver com a história do jogo, cara. Não, o 3 isso é horrível. Horrível. Não, cara, o 3 não tem justificativa. Depois eles fazem uma coisa ainda pra domesticar os zumbis, pra treinar eles pra matar as pessoas certas. No 3 não tem aquela mulherzinha do Heroes? Tem aquela loira. Tem a Jessica. E o cara tem vírus também, né? Vírus dominando o mundo. É bem vírus o terceiro. Tem a parada dos clones, né? Um monte de clones. É, um montão da mulherzinha lá. Uhum. É, mas o filme ele segue uma linha de sucesso. Tanto que vai ter um agora em 2010, né, cara? O Afterlife. O 4 de verdade. Não, segue uma linha de roubar dinheiro dos fãs com uma porcaria, mas tudo bem. Não, cara, esse 4 vai ser muito ruim. Vai ser muito ruim mesmo. Não tem como ser bom. A gente ia seguir a ordem cronológica aqui, mas a gente teria que falar de um cara que é o nosso grande mestre, o Will Bow, que é um grande diretor, mas ele vai ter um capítulo especial nesse Magafocast. Então, por causa das peripécias do nosso amigo, a gente vai passar de 2002 pra 2005 com Doom. Pô, Doom, cara, eu cresci jogando Doom. Os caras vão pra Marte ou pro Inferno? Nunca soube. Oh, em Marte tem um portão pro inferno. Ah, nossa senhora! Eu de novo, cara. Não, cara, o Doom. Por que em Marte, né, cara? Ué, porque o planeta é vermelho. Xenofobia intergaláctica. Se o inferno fosse algum lugar, ia ser em Marte. Não, cara, o Doom é realmente legal. Vocês conhecem a história do que lançaram o Doom? Não, você vai me dizer. Não, agora vai ser mais. Nasci na época da Guerra Fria, eles iam lançar um jogo de matar nazista, que o mestre final era o Hitler. Só que aí, pô, por motivos óbvios, vetaram o jogo. Aí, pra não precisar deletar o jogo todo fora, colocaram monstros intergalácticos no lugar dos nazistas. Ah, cara, naquela época não tinha jogo em primeira pessoa, então. Pô, matar pessoas. Ali tinha gente com problema com isso no jogo. Cara, pra que aí era... botaram o monstro. É, pra época, o jogo é absolutamente espetacular. É violento. É, hoje, o mais incrível, que nem era exatamente um 3D o jogo, era simplesmente um cenário que ficava longe ou perto. É, exatamente. É. Tu podia andar assim... Nas 4 direções cardeais, mas só isso. Cara, eu sei que isso é revolucionário de uma certa forma, mas é muito ruim. Puta que o pariu. Não, peraí, Doom é legal. Não, cara, Doom é legal. Não, esse jeito de jogar em primeira pessoa. Você sabe que eu nem gosto de primeira pessoa, mas do Doom eu gosto, cara. Eu sou fanático por jogo de primeira pessoa e Doom eu posso falar de fundo da alma, que é um jogão. Tá bom, então saindo do jogo, vamos ao filme. É. O filme tem o The Rock, né, cara, como protagonista, olha só que luxo, cara. Quem é mesmo falar do filme, cara? É The Negro jogo. Olha só, além de The Rock, cara, ele tem mais coisas pra dar errado. O diretor é o polonês, cara, o Andrzej Barskowski. Vocês lembram no Wikipedia, cara? Andrzej Barskowski, a gente fala no post o nome dele, vocês tendem falado em casa. Pô, ele tá a leste de Portugal, tem que morrer, no começo, e porra, ele dirigiu o Street Fighter novo, cara, então esse é o Chun-Li. Não, existe... Novo é de quando? É, não, quero dizer se é algo que saiu esse ano, esse mais recente. O que chegou há pouco tempo no Brasil. Tem isso? Pô, tem, não, cara. Cara. Ah, tu vive. Quanto tempo tu não passa perto de uma locadora? Pô, deixa eu pensar aqui. Uns 2 dias. E uma volta no Doom, tem que falar da cena mais clássica do filme, né? A cena em primeira pessoa. Aquela que eu não vi, cara? Como é que é? Não é nem uma cena, é uma sequência, né? É, mas um pouquinho antes dele lutar contra o mestre do filme... Aí tem uma cena assim em primeira pessoa. Não, peraí, vamos explicar um pouquinho o plot do filme. Tem certos cientistas malucos lá, vão tentar estudar o DNA em Marte. Por que, que eles querem estudar o DNA humano em Marte? É um mistério. Exatamente, a Lua tá muito mais perto. Por que não, na Terra? Porque em Marte fica a abertura do portal pro inferno, né, cara? Mas até então isso não era abordado no filme. Aí, tipo, tropeçaram no portal do inferno, cara. Foram pra Marte fazer um lanche, fazer um piquenique. Isso que eles querem que você pense. Não, aí diz lá que tem 2% do genoma humano que não pode ser identificado nunca, que é o caráter da pessoa. Aí tem o vírus, não é exatamente o vírus, é uma... assim, uma alma especial do inferno que vem e domina a pessoa. Ah, se ela for uma pessoa boa, ela fica controlada. Se for uma pessoa má, ela vira um monstro horrível e sai matando todo mundo. Só tem como saber com essa maldito 2% do genoma humano, só dá pra ver em Marte por alguma razão. Pô, não tem nada se a pessoa for mais ou menos, ela vira um ser simbiótico, né, cara? Vira um minotauro. Não, não tem nada de mais ou menos não, rapaz. Tu é santo, tu é, não é, pô. Não tem essa não. Aí, cara, olha só. Aí, o personagem principal, o protagonista, ele tava naquele, caraca, será que eu sou mal, será que eu sou bonzinho? Aí, a única chance que ele tinha salvar toda a tripulação da nave era pegando o poder pra ele, essa alma do inferno aí. Aí ele descobre que ele era bom. Aí, pra imitar o jogo, fica em primeira pessoa, exatamente com a mesma arma do jogo, matando zumbis. Olha só. Cara, mas essa cena não é tão horrível assim, ela foi bem feita. Não, sabe o que é ser muito bom? Tudo bem, ela é bem feita, mas não cabe no cinema, cara. Não pediu uma cena daquela. Não, mas é muito rápido, cara. Não, cara, é foi uma referência. É mais do que um minuto. Não é não, cara. É uns 5. É uns 5 minutos. Tava falando que eles botaram FPS durante 5 minutos no filme. Exatamente, cara. Não chega um minuto, cara. Não chega isso tudo. Mas é uma cena interessante pra fazer. O Doom é conhecido principalmente por ser o pioneiro no... Pros fãs, isso realmente deve ser um luxo, né? Não, cara, eu sou um fã de Doom, que foi uma merda foda, cara. Cara, tem uma cena que tem a porta de um zumbi... Mas ele vai também discussão. Ele vai levantar um machado, o cara atira no braço do cara, o braço estoura e o machado cai na cabeça do zumbi. É ridículo, cara. Essa foi a pior cena, tem que concordar, cara. Cara, é ridículo, não tem por que você gostar desse filme. Agora visualiza isso, cara. O filme todo em primeira pessoa, com o protagonista sendo Van Damme, cara. Aí você imagina o Van Damme abaixando a câmera pra mostrar ele fazendo um espacate. Ia ser melhor que o tipo da reserva. Ia ser muito bom. Bom, e agora então vamos falar de outra grande franquia que eu particularmente gosto muito dos jogos, dos filmes eu nunca vi, Silent Hill. Alguém já viu o filme? Não. Com certeza não. Mas já que tu jogou, pode falar, vai lá. Não, agora você... Eu te dou esse espaço. Cara, pra mim não parece muito diferente de Resident. É isso que eu ia falar. O jogo Silent Hill é uma cópia cuspida do Resident. Não, mas peraí, acho que o Silent Hill original vem antes do Resident, não? Ih, rapaz, agora tem aquele... Não sei, eu acho que o Biohazard veio primeiro, que é o do Japão. Não, mas agora... Biohazard e Resident, só um nome que é diferente. Eu sei, isso é exatamente. O Resident no Japão... Mas Silent Hill também é japonês. Todos esses jogos são japoneses, na verdade. O Silent Hill, eu acho que ele vem, não tenho certeza, mas acho que ele veio antes do Resident. Só que o Resident popularizou o estilo. Ah, eu acho que ele veio... O Biohazard foi o primeiro de tudo. Se tivesse fãs nerds que se importassem, mandassem e-mails, ia vir muita canelada, né, cara? Bom, pelo menos a gente quer ver. Foda, canelada, adoro essa palavra, né, cara? Boa criação, irmão. Mandei bem, não mandei. Mas o jogo... É como você, o jogo do clássico de Resident, você aperta L1 pra atirar, aponta a arma, X pra atirar, load na porta. É Resident. É, tá bom, então... É o Resident com a pegada mais demoníaca, mais sombria. Pode dizer que tem duas opções, né? Tu não precisa jogar Resident, pode jogar Silent Hill. Do filme... Deixa eu falar, cara, que o Silent Hill, o primeiro Silent Hill, é melhor do que o segundo Resident? Eu acho mais divertido. Do filme, cara, eu acho que, assim, fez algum sucesso, porque teve uma continuação, teve um Silent Hill 2... É, mas eu não tenho uma impressão negativa do filme, nem sei porque eu nunca vi. Eu tinha vontade de ver esse filme. Sei lá, quando passar de madrugada na Globo, vocês veem, tá? Fãs. Max Payne, cara. Pô, rapaz, Max Payne é um jogão. É um jogão e, porra, o filme tem tudo pra dar certo. Teve tudo pra dar certo e deu certo, razoavelmente. Tem um grande diretor, o John Woo, e um grande ator, o Mark Wahlberg, que na época foi até indicado a Oscar de melhor ator coadjuvante pelos Infiltrados. Pra que aquelas asas, né, cara, no cartaz? Alguma coisa a ver com o Max Payne? Com o jogo, pelo menos, não, mas como eu nunca vi o filme... É, realmente, não tem nada a ver com nada, né? Nunca tinha parado de pensar nisso, por que das asas? Então agora a gente vai falar do mestre das adaptações de games pra filmes. O mestre do que deu errado, né? Cara, mas ele é o que fez mais, então pra mim ele é mestre. Não, Ele é mestre, mas não por causa do filme. Depois a gente vai falar isso. É a nova definição de mestre pra Jefferson. Seja o que faz melhor, é o que faz mais. Vocês vão entender daqui pra frente por que, que ele é mestre. O grande, o gigante, o matador. O matador. Nossa senhora. Uwe Boll. O primeiro filme dele, que foi baseado em um game, foi o House of the Dead. O filme é uma porcaria, é um filme de terror barato que não assusta ninguém. E o jogo? O jogo sendo o que? Outro estilo de Resident? Não, o jogo, cara, era de arcade e era tipo, tu com uma pistolinha matando um zumbi. Aí o Resident Evil não é, aí, olha a genialidade do Uwe Boll. Ele resolveu adaptar isso pra um filme, cara. E eu, esperado, não tem ele como. Ele tentou ir na onda de sucesso do estilo Resident, Alone in the Dark. Mas olha, deu tão errado, mas tão errado. Que além do fracasso comercial, do prejuízo, do fracasso de público, o filme foi eleito um dos 100 piores de todos os tempos. Pior que não para pra ele. Ele conseguiu, conseguiu emplacar mais alguns analistas. No ano seguinte, ele fez o Alone in the Dark. O ano seguinte vem a ser 2005. A gente não precisa nem falar muito dele. Foi o mesmo fracasso comercial, de público, de crítica. E também foi um dos 100 piores de todos os tempos. Vocês jogaram Alone in the Dark? Não. Pô, aquele joguinho pra te assustar que não assusta muito, mas não é ruim de tudo, não. No filme, cara... Aliás, todos os filmes do Boll... Mais rapidinho, mais um detalhe nesse jogo. Interessante que ele tem uma versão dublada em português. Nossa, mas... Senhora, hein, cara? Então o jogo é bom. Feito por fãs? Não, oficial, lançado pra PC. Nossa! Pô, se fizer... Isso é interessante. Com certeza conseguiu arrumar um jeito de passar pra videogame também, né? Isso aí, né? Vídeo campeonato brasileiro de Play 2, né? Com certeza. E, cara, e tipo, o Uwe Boll é bem filho da puta também por causa disso, cara. Ele não só desagrada críticos e pessoas normais, mas também os fãs dos jogos, cara. Ele não agrada ninguém. Não, mas aí são os primeiros que ficam putos, né, cara? Não, cara, mas... uma parada, vem um cara lá e faz um nosso ferrado. Tá, mas aí normalmente os filmes que os fãs não gostam, os outros até gostam. No caso dele não, ninguém gosta. Se você é mãe dele, gosta, cara. Continuando falando do nosso amigo Uwe Boll, ele sempre fez uns filmezinhos, assim, meio adaptação de jogo forreca, terror, dá um sustinho. Aquela coisa toda assim, vamos lá, deixa passar, né? O cara queria tentar fazer uma coisa que não deu certo. Vamos mudar de estilo. Aí ele escolheu um estilo muito interessante. Sabe de qual filme que ele tentou fazer? Cara. Adaptação de Postal, cara. Aquele filme super. Aquele jogo super violento que foi proibido em alguns países. Cara, esse jogo é não sense. Assim, você não. Perfeito, cara. O jogo é absolutamente ridículo. Não tem nem como descrevê-lo. O jogo, tu é um carteiro que mata as pessoas ao troco de nada. Não tem história, justamente isso. É uma isso. Coisa saudável, né? Por que não? Cara, você pega o carro. Ou eu sou um carteiro, vem aqui, mulherzinha, toma a carta, vá, atropela a mulher, troco de nada e vai embora como nada tivesse acontecido. É assim, acho que pra tu fazer escola tem que matar mais pessoas em menos tempo, alguma coisa assim. Agora imagina um longa-metragem disso, cara. Cara, não. Só o trailer já é ridículo, cara. Parece que tem um troço horrível. Cara, eu vou falar a imagem que descreve perfeitamente o filme. Que eu não vi o filme, mas eu sei que essa imagem descreve, cara. Um maluco com uma pistola automática enfiada. Como é? Enfiada em um poodle. Você vai entender já por aí, né? Se o enfiado não visualizou bem, pense em introduzida. Introduzida ilustra melhor. Já que filme violento e ruim não deu certo, não sei porquê, vamos revolucionar. De novo. Aí tá, aí ele pegou um jogo, Far Cry, e adaptou pra um filme que também não deu boa coisa. Embora o jogo seja razoável. Qual era o Far Cry da ilha, né? É. Ah, tá. Que tem uns, olha lá, experiência. Far Cry não tem uma área super de, robô, que você cara. Pode explorar gigantesca? Não tem um negócio meio assim? Quem tem, jogou Far Cry? Tem, mas não é tão gigantesco assim, não. Assim, pelo jeito, o Uwe Boll até descreveu a parada de super robôs, a ilha, no filme e tal, mas ficou uma merda. Nos detalhes ele pecou e deu muito errado, mas muito errado mesmo. Sabe, a parada é que ele não sabe ser diretor. Ele quer ser diretor, mas ele não tem talento pra isso. E ele fica tentando. Dinheiro, né? E triste é que os donos de direito atrás dos jogos ainda não perceberam isso. Porque, pô... Ah, não, perceberam, né, cara? Mas rola dinheiro por trás. É, mas dá Far Cry pra ele fazer. Muito milionário pra conseguir comprar isso tudo. Tá bom, né, cara? Então, se chegou nesse ponto do MagafoCast e você... ainda não tá odiando o Uwe Boll, desligue. Não, o objetivo desse MagafoCast é ser ofensivo. É, cara. E pra, Pra aqueles que odiou, cara, agora que vem a parte boa. Esse cara é o mestre, não porque ele faz filme ruim, não porque dá continuação ao filme ruim. Não porque ele é alemão. Não, não. É por causa de um fato muito interessante, que ele já tava de saco cheio de muitos críticos enchendo o saco dele, né? Pô, o cara só faz filme ruim, porque ele fica aí em cima. Muito antes da gente odiar ele, a crítica odiava ele. E tu sabe que crítico é aquela raça, né? Aí, com certeza. Se isso aí fosse um daqueles filmes de... sei lá... aquelas comédias bem pastelão americana, eu nunca acreditaria que é real, entendeu? É verdade. A história de vida desse cara é realmente... pode ir pro Gugu, cara. Junto com o Piu Piu. É isso aí, cara. Bom, numa tarde, domingo, ensolarada, na Alemanha... ele ganhou... assistiu em outro. Exatamente, aquela cervejinha no ponto, 30 graus. Ele leu uma crítica, né, cara? Ele ficou, caraca, esse crítico não tá com nada, ele não sabe de nada das coisas. Vou ler outra crítica, dizia exatamente a mesma coisa, mas com um pouco mais de ofensivo. Um pouco mais ofensivo. Um pouco mais de ofensividade. É. Isso aí, né? Ah, cara, continua a história que é boa. Aí, ele foi lendo isso, na esperança de encontrar alguma crítica que falasse não tão mal dele. Só que assim, emputeceu de vez. Ele, caralho, esses críticos não sabem nada, vamos ver se eles sabem alguma coisa da vida. Ele chamou esses... colocou uma desafio, nova. Ele lançou um desafio global. Quem achar meu filme ruim, o crítico que achar meu filme ruim, vem aqui na Alemanha pra uma luta de boxe comigo. Quero ver quem é homem de verdade. Aí que vem a parte boa. Um cara foi. Um cara não, seis caras foram. É, mas vamos ao primeiro, que é a parte mais divertida. Ah, tá, esse primeiro é legal de verdade. O cara, o crítico deve ser, sei lá, deve ser um crítico soviético, um crítico que se achava macho. Foi, já que esse cara tá me desafiando, ele é ruim pra caralho no filme, eu vou lá, vou bater nele. Vou acabar de humilhar ele. É, o cara chegou, tinha um evento pra ele lutar boxe com o V-Bow, ele lutou. Ele saiu com a costela quebrada, o maxilar estourado, provavelmente em coma, e hoje ele não tá se prostituindo porque ele não consegue falar. Ele espancou o cara, o cara saiu da Alemanha todo fudido. Sabe o que é que ele veio dizer, cara? Que ele era um ex-pugilista profissional. Divertido, né, cara? Foi coincidência, realmente, ele convidar os caras pra uma luta de boxe, né? Acredito que coisa acontece, pô. Esqueceu entre um filme e outro, esqueceu. Como é que ele ia saber que ele era ex-pugilista profissional, né, cara? Pô. Tanto tempo que não dava aquele jabzinho nessa fase. Não, mas bateu. Todo lado desse cara aí, bateu, tem que descer a porrada. Exatamente, né, por isso. Esse cara pode fazer filme ruim pro resto da vida, pra mim ele vai ser meu herói. Ou ruim, ou não. Porra, muito maneiro. É o mestre. Sabe o que é mais legal, cara? Outros cinco malucos foram lá. Depois. Outros cinco pra vingar. Os cinco entraram na porrada, cara. Aí, cara, tipo, aí rolou um complô, cara. O pessoal de Hollywood ficou tão bolado com ele batendo em todo mundo que o pessoal ameaçou. Falou que tirava... Você nunca vai mais arrumar um emprego nessa cidade. Não, tiraram a carteirinha dele do clube dos diretores, cara. Ele não podia mais ir no coquetel. É, cara, se ele continuasse lutando e batendo em crítico, ele perdia a carteirinha do clube dos diretores, cara. Sendo que isso eu sou editor do diretor. Dia... filmar uma autobiografia, cara, assim, engraçado. É mesmo, imagina, isso tem mais sucesso. O estouro da carreira dele vem com tudo grave. Se um dia vocês virem uma biografia do Bilbo, ele pegou aqui no negócio. É, e a, tipo, a foto dele de capa vai ser ele com um dente meio quebrado, dando joia. Esse é o que pede, a foto dele tá assim, cara. É, isso que é legal, tu vai na Wikipedia, na enciclopédia, Google Imagens, ele só tem uma foto, que é ele dando um joinha meio louco com sons Colgate sinistro. Aí embaixo a legenda é pós-luta, pós-massacrar um crítico. O bom e o feliz, depois de gravar um filme ruim, ou espancar um pequeno crítico. É, então, gente, isso a gente falou isso tudo basicamente pra dizer que veja pelo menos um filme do V-Bow, porque coitado, cara, ele merece algum dinheiro. Ele bate crítico. Só ele tem coragem pra fazer isso, cara. É, e sem ser preso depois, mais importante. É verdade, olha, cara. Então, ficamos por aqui com o nosso MagalhoCast sobre filmes que viraram jogos. Ou jogos que viraram filme, não sei. Qual era o tema mesmo? Complexo, né, cara? Não, um dia a gente vai fazer um sobre filmes que viraram jogos. Aí sim vai ser melhor, né, Renan? Aí você vai poder falar aquela parada. É, porque tem a história do ET, né? Simplesmente 5 milhões de copos sendo usados como aterro e faliu o Atari, não é coisa pra qualquer um. É, tem que ter talento, nem o bom ia conseguir fazer isso. Ou seja, quando a indústria do cinema e a indústria dos jogos se unem, não, boa coisa não dá, né? Cara. Não sai boa coisa, né, cara? É, melhor a gente terminar por aqui mesmo, melhor jogar nosso GoldenEye, nosso Nintendo 64. Todo mundo tenso, me olhando. Não, tá legal. Tomb Raider. O próximo filme aqui que tem é Tomb Raider, cara. Não, Tomb Raider.